programa um bocado diferente. Já começámos um bocado diferente da tempo de música romântica. Começámos com Cana Verde, da mesma maneira. Espero que gostaram, ao menos. E agora seguimos com um bocado de concertina, como vocês gostem. É concertina do Minho. Com quem? Com Tiago Silva, que apareceu para o The Voice de Portugal. Ai, anda que me criou. Que é moda ser simpadista. 9 horas e 24 minutos aqui na Rádio Arcanciel. Todos querem cantar o fado. E não esqueça, fiquem ligados em boa companhia aqui na sua rádio, na Rádio Arcanciel. Então vamos lá ouvir o que diz o Tiago Silva. Então, mal ou bem, até mesmo o Padre Santo, sabendo o fado, o encanto, cantava o fado também. Sabendo o fado, o encanto, cantava o fado também. Sempre com boa música, boa disposição, com quem toca e dança. Tudo a mexer e vamos lá mexer. 9 horas e 25 minutos aqui na Rádio Arcanciel. Eu quero ver! 96.2. La FM en couleur. E seguimos com quem? Com um novo trabalho de Maico da Gaita Ermita. Ser bonita. Ai, que chapa, se quer ser bonita. Ai, que chapa, se quer ser bonita. Ermita, ermita, ermita. Ai, que chapa, se quer ser bonita. Ermita, ermita, ermita. Ai, que chapa, se quer ser bonita. Ermita, ermita, ermita. Casei com a Gabriela por ela ter muita guita. Agora minha espinhela é de vida, de vida, de vida. Ai, que chapa, se quer ser bonita. É de vida, de vida, de vida. Ai, que chapa, se quer ser bonita. É de vida, de vida, de vida. Ai, que chapa, se quer ser bonita. É de vida, de vida, de vida. Ai, que chapa, se quer ser bonita. É de vida, de vida, de vida. Ai, que chapa, se quer ser bonita. A debita, a debita, a debita. Ai, que chapa, se quer ser bonita. A debita, a debita, a debita. Ai, que chapa, se quer ser bonita. A debita, a debita, a debita. Ai, que chapa, se quer ser bonita. A debita, a debita, a debita. Continuamos com mais um novo trabalho de quem? De Cristiana Sá. Falha pilha. Eu bem tenta, mas falha pilha. A chama aguenta, mas falha pilha. É nova ferramenta, mas falha pilha. Quando a coisa esquenta, ai que maravilha. Eu bem tenta, mas falha pilha. A chama aguenta, mas falha pilha. É nova ferramenta, mas falha pilha. Mas falha a pilha, a chama aguenta. Mas falha a pilha, é nova ferramenta.

mas de boca aberta, todas à espera da flauta. Todas querem a flauta do Zé, diz que é bonita e toca bem. As meninas da minha terra dizem todas que o mando Zé ninguém tem. Todas querem a flauta do Zé, diz que é bonita e toca bem. As meninas da minha terra dizem todas que o mando Zé ninguém tem. que torro, ai torro, onde vais torra? Quando abro e vejo o fogo, eu animo toda a malta. É bom que tu nunca duvides de mim. E se queres ser artista, aprenda a tocar assim. Vamos lá mudar de estilo, música pimba, como eles dizem, não é? Luís Manuel, olá, meu querido, mês de agosto, já fugiu, mas torna a vir. Mais um ano em que vou partir, ela e eu pela estrada fora. Como é bom outra vez sentir as saudades que sinto agora, de voltar a ver meu país e lá regressar. Foi sempre o que eu quis. Vou rezar por aí além, para quando arrancar tudo nos correr bem. Olá, meu mês de agosto, vou já para Portugal. Aquilo que eu mais gosto está quase a começar. Olá, meu mês de agosto, não há mais nada igual. Quer ver o povo unido, todos juntos a cantar. Olá, meu mês de agosto, vou já para Portugal. Aquilo que eu mais gosto está quase a começar. Olá, meu mês de agosto, não há mais nada igual. Quer ver o povo unido, todos juntos a cantar. A guitarra que levo comigo vai ficar sempre do meu lado. A cantar sozinho, ando sempre bem acompanhado. Seja aqui, no mesmo lugar, aonde eu nasci, criei o meu lar. Seja ali, no sítio que for, eu só sou feliz quando canto amor. Olá, meu mês de agosto, vou já para Portugal. Aquilo que eu mais gosto está quase a começar. Olá, meu mês de agosto, não há mais nada igual. Quer ver o povo unido, todos juntos a cantar. Olá, meu mês de agosto, vou já para Portugal. Aquilo que eu mais gosto está quase a começar. Olá, meu mês de agosto, não há mais nada igual. Quer ver o povo unido, todos juntos a cantar. Quer ver o povo unido.

outra sem roupa. Uma beija no ouvido e a outra na boca. Uma gosta de negro e a outra de cores. Assim é a minha vida com os meus dois amores. Não quer, uma prefere sentada e a outra de pé. Uma gosta de negro e a outra de cores. Assim é a minha vida com os meus dois amores. Uma quer um vestido, a outra sem roupa. Uma beija no ouvido e a outra na boca. Uma gosta de negro e a outra de cores. Assim é a minha vida com os meus dois amores. A minha vida com os meus dois amores. Horas e 23 minutos aqui na Rádio Arconciel. Espero que está tudo bem por aí. E vamos lá, sempre com boa música e boa disposição. E mais outra dedicatória. E é da parte outra vez da Manuela, para a sua amiga Rosi, para todas as suas amigas, sem esquecer o seu marido e o seu animador, Tony Careira Medley. O medley de Tony Careira, só para ela. No meu carro. Fujo do lugar onde ela está. Chego muitos braços, por um pequeno passo. Um nome de quem não é, tanto faz. Eu faço de tudo para esquecer quem não me quer. Faço só o mundo, faço eu o que fizer. Vou caminhando por aí. 96.2. Ainda mais dedicatórios, ainda tem mais. E esta da parte da Fátima, para quem, para a glória da emissão da quinta-feira, é música da glória. Marquesa, vinho verde, vinho verde. A glória que podem ouvir toda a quinta-feira, das 17 horas às 19 horas. Com boa música, boa disposição. Com quem? Já está com Satina, o problema do Ricardo. Isto é para o amigo Ricardo. Já sabes o teu problema. Queres ser artista, aprenda a tocar assim. Sou eu

As palavras nunca serão demais para te dizer o quanto te quero bem. Que possas vir a ter o melhor que a vida tem. Porque? Porque hoje está. Ficamos sempre na dedicatória. E esta da parte do Ricardo, para todos os trabalhadores. O trabalho vai-te embora. Uma alegria. Irmão Cardoso. A mana chegou. Eu gosto é da folia. Porque no outro dia não tenho que trabalhar. No sábado e no domingo vou para a farra. parte, da minha parte, para o meu amigo Cristóvão, Cristiana Sá, o novo e o velho. E 48 minutos aqui na Rádio Arc-en-Ciel. Estamos a chegar na reta final, mas ainda tenho aí algumas dedicatórias. E esta é da parte da Rosa para Fernanda Coelho. Solitários, eu vou às grutas. Sim! E tu, também?

Checo, grande sucesso de verão. Que bom despedir de vocês. Jerusalém. Y caer a mí. Y lo no lo sé. Hamben a mí. Tu mangishila na. Jerusalém. Eu, para mim, foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Um imenso orgulho. Obrigado a todo o pessoal que me telefonou de hoje de manhã. E sim, Portugal em Festa acabou por hoje, mas torna a vir quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre, a melhor música portuguesa. Daqui lá desejo tudo o que é melhor, tudo o que é de bom. Vamos deixar então com a RDP Internacional e digo-vos uma coisa: gozar a vida tem que ser assim. Então, até quarta-feira, tchau, tchau. E não esquece, sintonizar a nossa rádio, a vossa rádio. Tchau, tchau. La FM en couleur.